gemia a terra humilhada. A noite do cativeiro dominava o mundo inteiro sobre o carro da opressão. Com mandíbulas vorazes de loba que se subleva, Roma encharcada de treva estendia a escravidão. Entre as águias poderosas jazia Atenas vencida, Carpia Cartago a vida na Capadócia, na Trácia, ligada a grilhão cruel. Na Mauritânia e no Egito, o povo chorava aflito, tragando cicuta e fel. O frio invadira os templos. Não mais eros de olhar brando, nem bela Afrodite amando, nem Apolo encantador. O Olimpo dormira em sombra, cessara a graça de Eleusis. Não surgiam outros deuses que não fossem do terror. Mas quando o mal atingiu o apogeu da indiferença, disse Deus na altura imensa: faça-se agora mais luz. E um livro desceu brilhando para a história envelhecida. Era o Evangelho da vida sob as lições de Jesus. Tremeram dourados sólios, o orgulho caiu de rastros, arcanjos vinham dos astros em cânticos de louvor. Mas ao invés de vingança, contra o ódio e contra a guerra, o livro pedia à terra bondade, perdão e amor. Começara o novo reino, horizontes infinitos descerraram-se aos aflitos perdidos nos escarcéus. Os fracos e os desditosos, os tristes e os deserdados contemplaram deslumbrados novos mundos, novos céus. Desde então, a humanidade trabalha, cresce, porfia ao clarão de um novo dia por escalar outros sóis. E a mensagem continua em sublimes resplendores, formando renovadores, artistas, santos e heróis.